onde andar. Tirei sombra, onde andar. Tirei sombra. Em Nashpur, o Babilônia. Em Nashpur, o Babilônia. Onde andar? Tirei sombra. Em Nashpur, o Babilônia. Onde andar? Tirei sombra. Em Nashpur, o Babilônia. Alguma taça ou amargo doce? Alguma taça ou amargo doce? Verte o vinho da vida, gota a gota. Vão-se as folhas da vida, uma a uma. Verte o vinho da vida, gota a gota. Vão-se as folhas da vida, uma a uma. Vem, vivamos mais que a vida. Vem, vivamos mais. Vem, vivamos mais que a vida. Vem, vivamos mais. Antes que em pó nos depunham também. Em pó? E sob o pó pousados. Oh, não! Pó! Seremos. Onde anda? Tirei sombra. Em Nashpur. Em Nashpur. Ou Babilônia. Ou Babilônia. Onde anda? Tirei sombra. Em Nashpur. Em Nashpur. Ou Babilônia. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem sonho.